era finalmente e definitivamente o homem. Viera para ficar. Suas mãos já não traziam outras armas que as do trabalho e do paz. Tinha nos olhos a força de um propósito. Permanecer. Defenda seu território como pode dar chegada, pois nessa corrida armada você é tudo ou nada. Como os samurais do Japão, honra em primeiro lugar. Podem me trancar no sapão, sempre vou escapar. Aprendi com o meu time, não desanime nunca. Siga no caminho firme e rime até as últimas consequências. A vida bate o carro bem na nossa frente. Hoje a gente escapa, pro amanhã ser diferente. Mas amanhã ninguém sabe, amanhã pode não existir. Com o peso da cerimônia eu te concedo meu elixir. Tá aqui, é um MC que aprende tudo com o mestre. Cansado de teste, nunca inerte, sente o peso rap. Moleque sem breque, desce a ladeira no carrinho. Sei qual é meu caminho, nesse rolê eu não tô sozinho. É como a flor com o espinho, vai te ferir ou te cortejar. Enquanto eu existir, depois morrer, tu sempre vai se lembrar. Não esqueça nunca que a luta, que a luta, o melhor, o melhor, é uma luta de amor. Não esqueça nunca que a luta, que a luta pro mundo melhor, melhor, melhor, é uma luta de amor, a serviço do amor. Cê quer o espaço pra todos ou quer o espaço pra si? O espaço é infinito, a inveja não cabia aqui, pois é como um free. O estilo foi livrado, então faça o que bem entenda e compreenda o recado. Humanos, homem e mulher, vão sendo conectados. Permanecerei ligado, igual farol iluminado. Quero um porto seguro e pode ser em porto seguro. Conseguirem no futuro viver bem se trabalhar duro. Pois parado? Parado não anda na terra do samba. Até quem manda na dança desanda. Então farei pelos que querem que algo seja feito. Pois nesse mundo imperfeito tem canhoto e tem direito. Cada um do seu jeito luta com as próprias garras. Vou quebrar a corrente do escravo, liberta as amarras pra deixar as mentes livremente escolher o que fazer. Pra depois não ser tarde se arrepender. Não esqueça nunca que a luta, que a luta.